Começa agora na Rádio Antena Web. Imaginário 21. Um espaço de opinião, pensamento e música. Imaginário 21. Com Emanuel Almeirante. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma emissão do Imaginário 21. Como é que estão? Vocês tiveram a semana toda a trabalhar, ou tiveram a semana toda de férias, ou tiveram a semana toda a ter a semana toda, ou então tiveram só metade da semana, na outra metade tiveram doentes, não sei. De qualquer maneira, eu espero que esta semana tenha corrido bem. A semana termina no sábado, agora começa no domingo, vai começar excelente com mais uma emissão deste nosso Imaginário 21, o programa espetacular, o mais ouvido da Antena Web, o melhor da Antena Web, diria eu. Se calhar não. Bem, podem ouvir outros programas e confirmar isto mesmo, se é verdade ou não. Pelo menos eu gosto de fazer, eu sei que vocês gostam de ouvir, e continuem a partilhá-lo conforme têm feito, porque isso deixa-me muito, muito, muito contente. Vamos já arrancar com o nosso programa, com hoje está recheado só de grandes bandas, grandes êxitos, excelente música para ouvir, excelente música para, sei lá, para dançar, há música para refletir, há música para o coração, há música para todo o lado do corpo, enfim, dos pés à cabeça, vocês é que sabem qual é a parte que mais vos convém agora mexer, ou nenhuma, e exercitarem só o cérebro naquele que vai ser também o nosso bocadinho de conversa. E que hoje o tema é bastante... Eu achei bastante curioso abordar este tema da forma que eu vou fazer hoje, já vos vou falar a seguir disso mesmo, não sem antes vos pedir para continuarem a mandar as vossas sugestões, os vossos comentários, deixarem os vossos likes na página do Imaginário 21, que fica em antenaweb.info barra, eu não sabia se devia dizer barra, traço, barra, barra, antenaweb.info barra Imaginário 21. Vocês podem lá ver as emissões todas, as de já há 7 anos atrás, que foi quando eu comecei o programa, mas depois houve um interregno em que eu não fiz programas, e agora este, o ano passado, voltei a fazer em setembro, penso que começámos com esta nova série do Imaginário 21. Eu recomendo mais estas últimas, porque acho que estão efetivamente melhores do que as primeiras, mas se quiserem checar as outras, lá estarão disponíveis para vocês ouvirem, e também sempre em formato podcast, o que quer dizer que vocês podem ouvir a qualquer hora. Portanto, em qualquer hora, em qualquer lugar, está o Imaginário 21 a tocar. Bem, neste caso, ainda não vou dizer qual é o tema de hoje, mas vamos já arrancar com algumas músicas, e portanto, nomeadamente com as primeiras três deste programa, e a primeira de todas é logo de uma grande, grande banda que eu gosto muito de ouvir, que são o... e, aliás, devia ouvir mais até, se calhar devia ouvir mais esta banda. A banda é os Alphaville, eu acho que toda a gente conhece esta banda, se não conhece pelo nome, conhece pelas músicas. E esta música é muito boa, Sounds Like a Melody. Sounds Like a Melody é do álbum que tem aquela música icónica e que dá o nome ao álbum, Forever Young. E bem, enfim, estas sonoridades dos anos 80 são espetaculares. Eu acho que é a melhor música que se fez, ponto final, parágrafo. Para mim não tem discussão, esta música destes anos é espetacular, espetacular. Ficam então a primeira música do Imaginário 21, Alphaville Sounds Like a Melody, do álbum Forever Young, de 1984. Ora bem, muito, muito longe. É, está aqui classificada como alternativa independente, portanto, eu acho que é um rockzito, mas pronto. Alternativa independente seja. Vocês prestem também atenção à letra, que é muito boa. A música é muito boa, a banda é muito boa, e então é tudo bom para começarmos o nosso Imaginário 21 em grande. E logo a seguir também vem outra banda excelente, enfim, outra incontornável banda, digamos antes assim, do panorama musical, de... e esta teve data de lançamento, este álbum, esta música, 1976, portanto, ainda mais antigo, são os Eagles com Hotel California, Hotel California 666, que dá o nome ao álbum. O álbum chama-se Hotel California, a música também, e são os Eagles também. Quem não conhece os Eagles, se não conheces, vai ouvir excelente música, prémios, tanto gravação do ano e Hall of Fame Award, tanto dois grandes grêmios para esta grande, grande canção, que ainda hoje eu ouço com alguma frequência. Se calhar este programa é mesmo para me fazer ouvir mais um bocadinho destas músicas que eu tanto gosto e que nunca me farto, e estas músicas têm este condão, tu podes ouvir a música 50 vezes, que não te vais fartar dela. Desde que não sejam 50 vezes seguidas, se calhar, aí pronto. Mas pronto, de qualquer maneira vocês perceberam o que é que eu quis dizer. Esta música de hoje é Rita, muito ouvidinho. Enquanto a música que se fazia antigamente, ainda hoje eu ouço, e portanto já passaram, sei lá quantos anos, não é? E portanto, quase 40. ou quase 50, neste caso. E no fundo, continua a ser como da primeira vez que a ouço, vivo sempre com ela, e portanto são os Eagles com Hotel California, que dá o nome ao álbum Hotel California, 1976. Guns N' Roses fecha o primeiro trio com a música November Rain. Eu podia pôr muitas músicas dos Guns N' Roses, porque gosto muito deles. Eu escolhi esta, pronto, podia ter sido outra qualquer, se calhar noutro programa vamos pôr. Portanto, Guns N' Roses, November Rain, do álbum Use Your Illusion 1. Data de lançamento, 1991, portanto ali ainda pertinho dos anos 80, que eu tanto gosto. Também gosto dos anos 90, é verdade. E também gosto dos outros anos todos, quer dizer, mas estas músicas são especiais. Este recebeu o MTV Music Award para melhor fotografia num vídeo e teve indicações também para melhor direção de arte. Enfim, como vêem, músicas consagradas aqui no Imaginário 21. É só grandes músicas, grandes guitarradas também, sobretudo neste programa. E vamos arrancar então com Alphaville Sounds Like a Melody, depois Eagles Hotel California e Guns N' Roses November Rain. Eu sou o Emanuel Almeirante. Fica bem. Volta já a seguir, que eu volto também. Hey! Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Plenty of room at the Hotel California. Any time of year, any time of year, you can find it here. Her mind is Tiffany twisted. She got the www.antenaweb.info. Nós estamos aqui. Olá, sejam bem-vindos a mais esta parte do Imaginário 21. Eu espero que tenham gostado das primeiras três músicas. Eu, pelo menos, gostei delas e por isso pulas aqui no Imaginário 21. Não quero dizer que eu ponha só músicas que gosto. Também posso pôr outro tipo de músicas e já tenho posto muitas das quais eu não tenho assim particular afinidade. Mas, no fundo, têm todas um bocadinho o meu selo, o selo da pessoa que está por trás deste programa, que sou eu. Neste caso, acho que todos os programas de autor são assim, exceto talvez outros programas que sejam realizados, por exemplo, com tops de músicas escolhidos por vocês, qualquer coisa assim, algum programa temático. Sim, enfim, há exceções para tudo, mas este tem certamente o cunho pessoal da pessoa que o faz, que sou eu, e portanto eu espero que vocês gostem. Eu gosto muito daquilo que, evidentemente, que ponho aqui para vocês ouvirem, e gostava também de deixar um agradecimento a todos vós que têm mandado e-mails no e-mail do Imaginário 21, imaginario21@antenaweb.info. É sempre importante ouvir a vossa opinião, é sempre importante vocês comunicarem comigo para que este programa também vá crescendo comigo e vá crescendo convosco, e assim crescemos todos, digamos assim, com a ajuda de todos, e todos podemos aprender qualquer coisa, não é? Portanto, após as primeiras três músicas espetaculares, vem obviamente mais três músicas espetaculares. É assim o Imaginário 21, é assim que a gente faz o programa, sempre a bombar. E os próximos a atuar aqui no Imaginário 21 são os HMB, com paixão. Toda a música é espetacular, está tudo programado. Bom, HMB com paixão, isto tem data de lançamento de 2017, portanto o ano passado. R&B Soul é o que está marcado aqui, é também o que eu acho que é. É também o genérico de uma telenovela aqui de Portugal, da SIC. E este senhor, Weber Marques, é um grande cantor, um grande vocalista. A banda dele é espetacular, e os HMB são para mim uma banda quase de culto, diria. Portanto, ouçam este single, Paixão. Vocês vão ficar apaixonados certamente por esta música, passa a redundância. Mas eu acho que é muito, muito positiva, muito bem disposta, e enfim, é o que eu também quero passar aqui. Não que tudo sejam rosas, mas também nem tudo são cardos, não é? E, portanto, nós vamos ter muito tempo para ter outros sentimentos aqui no Imaginário 21. Quero que vocês se pautem pela alegria, pela energia e pela boa disposição. A seguir ao SHMB vem outra banda. Ou, neste caso, é um senhor, dois senhores, serão, exatamente, um senhor e uma senhora, neste caso. E é quem? É o Puff Daddy, vamos deixar de enrolar. Puff Daddy com Faith Evans e 112. E esta música é muito, muito boa. Já não havia há muito, muito tempo. Chama-se I'll Be Missing You. E é de 1997. Eu acho que esta música, bem, enfim, a mim traz-me boas recordações. A vocês não sei, classificado obviamente como hip-hop, também um bocadinho de R&B gospel, vocês vão entender porque é ouvir a música. E 27 de maio de 1997, para ser mais preciso, foi quando esta música foi lançada. Eu espero que vocês gostem. Portanto, também é um dos icónicos rappers dos Estados Unidos e, para além disso, um produtor fantástico e uma pessoa que ficou milionária com a cena do hip hop americano. E, portanto, o Puff Daddy com Faith Evans e 112, e estão os três para fazer a música I'll Be Missing You. Vocês vão entender, grande throwback. 1997, também já foi há muito tempo. E temos outra mais recente aqui para fechar este trio. É a banda Oceans e chama-se Deep Blue. Excelente música, não conhecia. Mais uma daquelas que eu descobri à vossa pala, à pala de andar à procura de músicas novas para o Imaginário 21. Portanto, Oceans, Deep Blue, é de 2017 e é de género house. Portanto, aqui um bocadinho diferente daquilo que eu costumo passar, lá está. Mas também gostei bastante da sonoridade desta música. Vocês hão de me dizer o que é que acharam. Vão e tenham também atenção ao videoclipe, também gostei bastante. Vocês vão perceber porquê quando virem. E, portanto, este trio de músicas que começa com os HMB com Paixão e depois I'll Be Missing You do Puff Daddy, Faith Evans e 112 e Oceans, Deep Blue. São estas as três músicas que vos vão fazer companhia nos próximos minutos. Vocês já sabem que eu volto já a seguir, não saiam daí. Até já. Vamos de um lado pro outro, pesos no olhar e no corpo a corpo. Evito, vai, vai, vai, vai, vai. Evito, vai, vai, vai. Fazeste ouvir. bem de perto nesse sorriso aberto. Diz-me que é paixão. Canais, todos os programas, onde e quando quiser. Antena Web, nós estamos aqui. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. In the six, shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits. Stages they receive you on. Still can't believe you're gone. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. ocean is deep blue. Palm trees under the light of the moon. I got a suitcase full of memories of being with you. Summer love, and it's never been so cruel. And now I'm like the ocean is deep blue. Sejam bem-vindos a mais esta parte do Imaginário 21. Então, gostaram das músicas? Será que gostaram? Será que não gostaram? Não sabemos. Vamos ficar sem saber até que eu leia algum comentário na página do Imaginário 21. Ou, peço desculpa, ou que leia algum e-mail vosso mandado para imaginarium21@antenaweb.info. Ora bem, eu espero que vocês tenham gostado das músicas que passaram até agora aqui no nosso programa, na antena da Antena Web. Passo aqui o pleonasmo, a repetição. Não sei como é que isto se chama agora, não me lembro, paciência. Pronto, não sei, paciência, não é? Ora bem, eu até agora não disse o tema do programa. Realmente isto anda a ficar um profissional do esconderijo, um profissional do ocultamento da verdade. E a verdade tem que ser dita, e a verdade é que hoje vamos falar sobre o medo, mas vamos falar sobre o medo não de uma forma negativa, mas sim de uma forma positiva. Sim, o medo pode ser positivo, sim, o medo tem lados positivos, e sim, claro que vocês todos, nós todos, sem exceção nenhuma, já tivemos medo, já enfrentámos o medo, já nos acobardámos perante o nosso medo. Enfim, em primeiro lugar, e acho que de modo a sistematizar um bocadinho a conversa, acho e que devo fazer uma breve explicação do que é o medo, uma definição do que é o medo. O medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. A ideia de que algo ou alguma coisa possa estar a ameaçar a segurança ou a vida de alguém faz com que o cérebro ative involuntariamente uma série de compostos químicos que provocam reações que caracterizam o medo. Portanto, aqui nestas primeiras linhas da definição filosófica, um bocadinho sobre o que é o medo. O medo é um estado emocional, portanto, é uma emoção. O medo não é mais do que tudo aquilo que são as nossas emoções, pensamentos, reações, os movimentos, portanto, as contrações musculares. Tudo isso começam todos da mesma maneira, que é com a ativação de uma série de compostos químicos pela parte do nosso cérebro. Portanto, nós, no fundo, somos toda a vida se baseia em reações químicas. Não só o facto de nós vivermos, e portanto das funções vitais, como respirar, como comer, como dormir, como essas coisas todas. Portanto, tudo o que é essencial à nossa vida, mas também até estes conceitos abstratos, todos que nós temos na cabeça, todas as noções, todos os pensamentos, todas as definições, tudo aquilo que nós sabemos, tudo aquilo que nós queremos eventualmente saber, tudo o que fazemos, dizemos ou pensamos, é, no fundo, uma reação química do nosso cérebro. E, portanto, está tudo, o que eu quero dizer é que, efetivamente, está na nossa mente, está tudo cá dentro, está tudo, é tudo inerente ao processo de reação química que ocorre no nosso cérebro. Portanto, depois há uma série de reações que caracterizam o medo, como vem aqui descrito. O aumento do batimento cardíaco, toda a gente já experienciou o aumento do batimento cardíaco, a aceleração da respiração ou a contração muscular, são estas algumas das características que ficam físicas, que desencadeiam, ou que são desencadeadas pelo medo. Portanto, o medo é uma sensação de alerta extrema para a sobrevivência das espécies e principalmente para o ser humano. Portanto, eu aqui não sei se concordo totalmente com esta afirmação. Portanto, não é principalmente para o ser humano. Acho que nós temos medo como os animais têm medo, como, enfim, eu acho que nós por sermos animais não somos assim tão diferentes deles. Portanto, nós somos animais racionais, outros animais irracionais, obviamente, que não é a mesma coisa, não é isso que eu estou a dizer, mas todos somos animais e todos temos este lado animal de sobrevivência. Portanto, o medo é essencial. Se não houver medo, o animal não sobrevive no seu habitat natural, como é óbvio. Se não houver medo, e é por isso que nós, desde pequenino, somos nos têm, digamos assim, imposto, introduzido a este conceito, um conceito do medo. Portanto, se a gente não tiver medo, passa à estrada sem olhar se estão a vir carros ou não e morre, não é? Se a gente não tiver medo, come uma coisa que nos faz mal e pode ter consequências, a gente adoece. Se a gente não tiver noção do perigo, noção dos nossos limites, vamos fazer invariavelmente coisas das quais, para as quais não estamos preparados para acarretar com as consequências enfim, isso não pode eventualmente ser bom. Obviamente que depois nós extrapolamos com a nossa capacidade de pensar, nós extrapolamos este medo ancestral, este medo que é físico e mental, e, portanto, mas sobretudo que é que advém de toda a nossa evolução como seres humanos. Depois nós extrapolamos isto para os nossos conceitos todos. Portanto, o medo deixa também de ser uma coisa só física para passar a ser um conceito daquilo que nós achamos que nos fará bem, nos fará mal. E eu estou aqui a falar também em termos de mudanças na vida, no trabalho, no amor. Todas as mudanças implicam a superação de qualquer medo, não é? De um qualquer medo, assim é que é. Inconscientemente, as características físicas reproduzidas pelo sentimento do medo preparam o corpo para duas prováveis reações naturais, o confronto ou a fuga, ou como se diria, como eu ouço muitas vezes dizer em inglês, fight or flight. Portanto, temos duas respostas ao medo. Ou confrontamos esse medo, e aí transformamos o medo em coragem, ou ou na vulga coragem, ou fugimos e evitamos um problema, que também pode ser em si um ato de, pelo menos, não digo de coragem, mas pelo menos de reconhecimento das nossas fraquezas. Normalmente, para surgir o medo, é necessária a presença de um estímulo que provoca ansiedade ou insegurança no indivíduo. Porém, em determinadas situações, o medo pode desencadear apenas a partir da ideia em relação a algo que esteja desagradável, ou que seja desagradável. Neste caso, é como eu estava a dizer, mais este parágrafozinho para vos dizer que, obviamente, que o medo é uma sensação, uma emoção que pode ser produzida por algo físico, lá está. Temos medo de, sei lá, de cobras, temos medo de cães, temos medo de aranhas, pronto, uma coisa física. Temos medo de andar de avião, sei lá, medo de qualquer coisa que fisicamente acontece. Ou também pode ser, eventualmente, uma ideia de algo desagradável que nos pode acontecer. Portanto, a ideia de isso vir a acontecer, portanto, por exemplo, a ideia de ir andar de avião, já me pode, só a ideia já me pode provocar medo, porque eu já sei o que é que vou sentir quando chegar lá acima, quando entrar no avião, essas coisas todas, sei lá, como aquelas pessoas que têm medo do paraquedas e que... De saltar paraquedas, desculpem. E, portanto, só a ideia de irem saltar, por exemplo, para mim, é dantesco. Fico logo com as mãos suadas. Aliás, já estou a falar nisso e estou a ficar com as mãos ligeiramente suadas. Fico mais nervoso. Lá está a tal reação química. O meu cérebro não consegue distinguir o facto de eu estar a falar na situação ou de estar na situação. É muito difícil, em termos neurológicos e tanto cognitivos, o meu cérebro a distinguir entre o que é a ideia de uma realidade e a realidade. E daí a mente sã em corpo sã, e a mente sã ser muito importante para que o nosso corpo esteja sã, porque é a mente que comanda o corpo. E logicamente que, se uma coisa não está boa, a outra também não pode ficar. Portanto, nos seres humanos, o medo também pode ser provocado por razões de fundamentológica racional, cá está o que eu estava a dizer, quando estão baseadas em crenças populares, lendas, e o medo de fantasmas é um exemplo, o medo de sei lá, de bruxas é outro, não sei, eventualmente, nem sequer é o melhor exemplo, mas pronto, pode ser, lá está, pode ser físico, pode ser apenas um medo lógico ou racional que depende apenas dos nossos pensamentos. E existem diferentes tipos e níveis de medo que podem ir desde uma ligeira ansiedade ou desconforto até ao pavor total. As respostas do organismo também se apresentam em diferentes modos de acordo com a intensidade do medo. Portanto, aqui explica-se que o medo não é uma coisa que estática, portanto, tem uma gradação, digamos assim. Pode ser uma coisa muito ligeira, uma coisa que não me mete assim tanto medo, ou pode ser uma coisa de que eu tenha um pavor, um pânico total e que eu próprio não consiga, sei lá, não consiga responder, digamos assim, em termos de resposta ou física ou resposta mental, e portanto que me trave de alguma maneira. Quando o medo passa a ser patológico, ou seja, quando afeta profundamente o indivíduo, o ambiente físico, psicológico e social, os psicólogos podem diagnosticar a pessoa como portadora de uma fobia, portanto, medo de aranhas, de cobras. Olha, eu, por exemplo, tenho medo de centopeias, não gosto, acho horrível. Não sei como é que se dirá centopeias no Brasil, mas é uma questão de buscarem no Google centopeias e verem que animal é que eu estou a falar, e é muito, muito nojento. Enfim. Cada um, lá está, cada um com as suas fobias, com os seus medos. As pessoas podem desenvolver fobias por várias coisas, como medo de palhaços, como é que se, ora bem, é isso, medo de palhaços, exatamente, medo de gatos, medo de tomar banho, medo de alturas, medo de não ter, há um medo de não ter fobias, esta não sabia, e o medo de ser tocado também, entre outros, obviamente. Que há diversos tipos, lá está, diversos tipos de fobias, diversos tipos de medos, medos mais ligeiros, medos menos ligeiros, digamos assim, e que, obviamente, podem condicionar a vida de uma pessoa. Neste caso, dei-vos então um bocadinho da situação em que da definição de medo e das situações que podem ou não provocar medo e das diferentes respostas que nós temos perante essa emoção. E obviamente que também, e é para isso que o Imaginário 21 serve, eu acho que podemos também misturar aqui algumas coisas positivas. O medo é uma sensação natural do ser humano, proporciona um estado de alerta. Obviamente que o medo pode também muitas vezes ser positivo ou negativo. Portanto, posso também dizer que neste caso a reação inicial dispara uma resposta fisiológica no organismo que liberta hormonas de stress, adrenalina e cortisol, e preparando o indivíduo então para aquela resposta de lutar ou fugir, fight or flight, e portanto pode também evidentemente ser patológico. Também podemos destacar que o medo pode ter o seu lado positivo e negativo dependendo do contexto em que estamos inseridos. O medo, quando tem um efeito positivo, ajuda-nos a ter mais cuidado com o que temos, prestamos mais atenção para não fazer coisas que ponham em perigo a nossa integridade física, e percebe-se quando o indivíduo se sente ameaçado no trabalho, logo procura fazer tudo certo com medo de perder o emprego, adquirindo assim uma postura positiva no ambiente profissional perante amigos e a chefia. O medo muitas vezes fortalece os nossos pontos fracos para vencer novos desafios. Toda a gente já pensou, se tudo na vida fosse um mar de rosas, como é que nós, eventualmente, como é que nós seríamos, como é que nós, que se quer dizer aqui, como é que nós progrediríamos, acho que é assim que se diz, como é que faríamos esta progressão se apenas nos concentrássemos e apenas tivéssemos na nossa vida, é isto que eu quero dizer, coisas boas. Portanto, o medo não é tão mau como se pinta. O medo muitas vezes ajuda a pessoa, o indivíduo, a fazer qualquer coisa que, isto aqui também adere a outro conceito, que é o ponto de saturação. Eu posso ter, por exemplo, medo de ir falar com uma rapariga e ao fim de 100 vezes ter medo de falar com uma rapariga ou com 100 raparigas diferentes, vai haver um ponto em que eu atinjo o meu ponto de saturação e eu vou enfrentar esse medo porque eu quero conhecer aquela rapariga. Por exemplo, a dar um exemplo muito prático e fácil de aplicar. Portanto, todos os medos, eventualmente, obviamente que eu não estou a dizer que toda a gente consegue vencer todos os seus medos, mas que eu acho que não há ninguém que não tenha um medo, pelo menos, ou medo de qualquer coisa, mas todos os medos em si não são invencíveis, são ou seja, exatamente o contrário, são todos provavelmente vencíveis por nós próprios. Portanto, nós podemos conquistá-los, derrotá-los com a nossa capacidade, mas até que ponto é que nós temos a força de vontade e o empenho para derrotar todos os nossos medos? O lado positivo que nos faz ter medo de alguma coisa que é contra ou vai de encontro o nosso sentido de sobrevivência é a efetivação de um medo positivo. É este medo que não me deixa fazer coisas estúpidas para que eu ponha em perigo a minha integridade. Ora bem, será eventualmente que estaríamos a evoluir e a nos motivar e ter algo se só tivéssemos coisas boas na vida? Bem, podemos eventualmente também destacar que nesse momento de crise, por exemplo, ora aqui está um bom exemplo, um momento de crise que o país atravessa, as pessoas acham, as pessoas acabam encontrando, entrando em pânico e por se sentirem ameaçadas em seus trabalhos, e com isso estão-se portanto, com esta crise, obviamente, que nós podemos sentir duas coisas. Podemos sentir ameaçados e acobardados, e, mas o que eu queria, portanto, mais um aspecto positivo do medo é fazer-nos trabalhar ainda mais. Fazer-nos conquistar o nosso posto de trabalho com mais afinco. E depois, quando vemos resultados positivos do nosso trabalho, isso reforça. Mas isso tudo começou talvez com uma emoção não tão positiva. Ora, aqui está a transformação do medo em algo positivo. O medo pelo medo nunca será positivo, mas o medo que depois conduz a uma ação, neste caso, por exemplo, a nível do trabalho, pode ser muito positivo e muito proveitoso para todos nós. Portanto, o medo muitas vezes tira-nos da nossa zona de conforto e faz-nos correr atrás dos nossos desafios, provando que somos capazes de ir além do que imaginávamos. Pode dizer-se que o medo tem um efeito negativo quando afeta a memória, traz um projeto de vida e leva o indivíduo ao adoecimento. Portanto, pode eventualmente levar o indivíduo a adoecer, a ficar pior, portanto, a encarar tudo negativamente. Eu acho que pode, sinceramente, conduzir o indivíduo rapidamente em qualquer um destes sentidos, portanto, no sentido negativo ou no sentido positivo. Portanto, e um efeito positivo do medo é quando nós temos alguma coragem, seja para aquilo que for. Portanto, porque isto pode levar a extremos, portanto, que não interessa estar aqui a escalpelizar, mas pode levar eventualmente a extremos. Segundo alguns teóricos, os medos mais comuns são de curiosidade, portanto, são de baratas, de fantasmas, de palhaços, de alturas e de viajar de avião, da perda do emprego ou de um ente querido. Infelizmente, as pessoas nunca estão preparadas para viver uma perda e pensa sempre em ganhos, alegrias, como se a vida fosse sempre sem os altos e baixos. Com esse medo, quando esse medo sair do controle, é necessário procurar ajuda profissional. Esta parte também pode ser eventualmente encarada como negativa, mas que eu encaro como positiva. Portanto, se nós sentimos que não somos capazes de resolver por nós próprios o nosso medo, não há mal nenhum em termos eventualmente de recorrer a uma ajuda profissional. Portanto, eu acho que toda a gente que se encontra numa situação em que eventualmente tenha que recorrer à ajuda de um profissional, acho que tem que o fazer. Quer dizer, não pode ter esse estigma de não fazer, porque o que é que as pessoas vão pensar de mim? Eu não sou, sei lá, eu não sou maluco. Não. Todas as pessoas têm problemas e muitas vezes as pessoas não ultrapassam os seus problemas só por orgulho. Só, eventualmente, porque não querem reconhecê-los e não querem abordá-los e não querem dar a parte fraca, digamos assim, porque, eventualmente, e eu queria dizer é, esta parte fraca que eu disse aqui é o conceito da sociedade em que vivemos, porque não é fraqueza nenhuma pedir ajuda. Acho que não pedir ajuda é um sinal de ainda maior fraqueza espiritual, intelectual e desonesto, e é desonesto para com aquela pessoa, não é? Do que o fator de pedir ajuda. Portanto, se alguém que está a ouvir este programa tem algum problema que acha irresolúvel, ou que acha não ter solução, acho que deve, efetivamente, procurar a ajuda de um profissional, porque é isso que o vai fazer avançar, ou o vai fazer avançar na sua vida pessoal, profissional, não sei, eventualmente, àquilo que se referir esse seu medo, não é? Portanto, ainda assim é importante referir que o medo, quando chega ao extremo, pode ser uma doença, E quando é irracional se manifesta diante de uma situação objeto que não apresenta qualquer perigo para a pessoa, é caracterizado como uma fobia. Neste contexto, o indivíduo evita a todo custo aquele objeto que lhe causa medo exagerado. Portanto, as fobias são acompanhadas de ansiedade e, se não tratadas, podem eventualmente descambar numa depressão. Portanto, estas fobias não devem eventualmente ser reforçadas na presença daquela pessoa. Se a gente já sabe que ela não gosta de palhaços, não vamos para um sítio onde tem palhaços. A gente já sabe que ela não gosta de andar de avião, não vamos andar de avião com ela. Quer dizer, também parte dos outros um bocadinho, e dos amigos dessa pessoa, ajudá-la no sentido de não se expor demasiado àquilo que tem fobia, sendo, obviamente, possível que isso aconteça. Observa-se que as pessoas andam mais ansiosas e adoecendo cada vez mais. É necessário adquirir novos hábitos para assim garantir mais qualidade de vida, e não se pode alimentar pensamentos de derrota, de medo, de insegurança. Ninguém adoece porque quer, mas pode contribuir para o adoecimento com pensamentos negativos, com ações negativas. Portanto, muitas vezes o que nós podemos fazer é prevenir, portanto, alimentarmos melhor, estarmos melhor agasalhados, estarmos melhor psicologicamente, estarmos melhor fisicamente. Tudo isto são prevenções. Obviamente que ninguém está livre de ficar doente, mas também, até na doença, nós podemos encará-la de uma maneira ou da outra. Quer dizer, já tive em estados febris e gripais que me deitaram muito abaixo, e agora, com novos projetos, com novas coisas a acontecer na minha vida, tenho notado que tenho tido uma força superior à que tinha. Portanto, se eu não tivesse experienciado, até podia achar que isto era uma grande treta. Mas a verdade é que não é. E, portanto, a nossa mente, como eu disse no princípio da nossa conversa, a nossa mente é que manda o nosso corpo, e, portanto, quando a nossa mente acha que nós estamos bem, o nosso corpo reage como se nós estivéssemos. Obviamente que isto não é válido nem para todas as doenças, nem para todas as situações, nem para todos os problemas. Como eu disse também, há diferentes gradações e problematizações diferentes e soluções diferentes para diferentes problemas, como é óbvio. Não pretendo dar aqui nenhuma solução para algum problema, pretendi só escalpelizar um bocadinho este tema, que é um bocadinho tabu, mas que eu gosto bastante, tanto que eu achei uma ideia interessante para discutirmos aqui no Imaginário 21. Acho que, tanto em jeito de conclusão, devemos, sim senhor, encarar o medo, na medida do possível, vencê-los e fazer cada vez mais coisas que nos façam sentir bem connosco próprios, bem com a nossa vida, quer profissional, quer pessoal, e não ter medo de expor, seja para nós próprios, seja para alguém que nós temos confiança, os nossos objetivos. Estabelecer objetivos é bom, pequenos objetivos para serem concretizáveis, portanto, um objetivo de cada vez, e sobretudo, não deixarmos que seja a nossa vida a mandar em nós, mas sim nós a mandarmos na nossa vida. A não deixar a vida só correr, não deixar a vida só passar. E bem, acabamos esta discussão com três músicas. Três músicas muito fixe. A primeira é da Remedy e do Manuel. E chama-se Life. Portanto, a data de lançamento é 2016 e é uma música. Obviamente, digo eu, isto tem aqui a descrição da música à frente, para dançar. Portanto, é dance eletrónica. E fechamos com também a próxima música, com os U2, With or Without You. Esta música não precisa de qualquer apresentação, mas de qualquer maneira, só dizer que é de um álbum de Joshua Tree, 1987, e ganhou o MTV Music Award para escolha da audiência. Foi a escolha da audiência nesse ano, no ano a seguir. U2, With or Without You. Esta música muito poderosa também, para vos fazer dançar um bocadinho. Portanto, continuar. E uma mais introspectiva, digamos assim, Bonnie Iver com Holocene. Holocene é do álbum Bon Iver, que é o nome tanto do intérprete. E fechamos assim com Bon Iver, Holocene. Vamos só recapitular. Remedy Emmanuel, Life, You Too, With or Without You e Bon Iver, Holocene. Eu sou o Emmanuel Almeirante. Este é o Imaginário 21. Já sabe, faça o seu gosto lá na página do Imaginário 21, que fica em antenaweb.info/imaginario21. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, manda um e-mail para imaginario21@antenaweb.info. Vá ouvir os nossos áudios no YouTube, portanto, youtube.com/imaginario21. Temos há poucos ainda, ainda não tive tempo para pôr mais. Vamos pôr mais este ano, com certeza. E nós ficamos por aqui neste programa. Fiquem bem. Até à próxima semana, domingo, às 21 horas, na Rádio Antena Web. Eu sou o Emmanuel Almeirante. Tenham uma ótima semana. Tchau. I've been walking 1,000 miles, too many places, and I know there's a reason why, whatever I do. And the day that I met you, I would always find a way to make it right, any place, anywhere, anytime. Every day is a winding road, you gotta ride it, 'cause I know that I can't be wrong, whatever I do. And as long as you're with me, we would always find the strength to carry on, any place, anywhere, anytime. And these are the days of our lives, and these are the days of the days of your life. Twist of fate on a bed of nails, she makes me wait, and I wait without you, with or without you, with or without you. Through the storm we reach the shore, you give it all but I want more, and I'm waiting for you, with or without you. Próxima estação, Antena Web. defunctive friend, his son and sin struck the street. You're in the walking off your feet. And once I knew I was not magnificent. Yeah!